Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a esse nosso programa especial de Natal, programa Visão Espírita, nessa quarta-feira. Agora são precisamente 19 horas e 1 minuto. Hoje nós temos um programa, como eu disse, mais do que especial. Estamos aqui vamos ter o Álvaro Augusto Vargas. E a gente preparou um tema que vocês vão gostar muito. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. E eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui, eu já vou chamar o Álvaro para a gente começar a conversa. Boa noite, Álvaro. Tudo bem com você aí? Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes. Satisfação muito grande estarmos juntos, participando de uma reflexão acerca do trabalho missionário de Jesus. Muito bem. Álvaro, esse é um tema bem legal. Amanhã a gente vai ter aí a véspera de Natal e a gente até estava conversando. Geralmente, ó, a véspera para nós é mais Natal do que o Natal mesmo, né? E a gente queria já começar a perguntar o seguinte. Vamos falar sobre esse lado até às vezes, muitas vezes até controverso, né? Sobre Jesus. A gente sabe que um lado que é inatacado é o lado moral, o ensinamento moral de Jesus, mas nós vamos explorar um pouco a questão dos milagres. E é verdade, Jesus fez mesmo esses milagres que são atribuídos a ele? Olha, a descrição que nós temos da vida de Jesus, no aspecto da divulgação da Boa Nova, particularmente nos quatro evangelhos canônicos, que são aceitos pela Igreja Católica Romana e pelas demais correntes cristãs, descreve em detalhes uma série de acontecimentos, nas palavras da interpretação da época. Vamos lembrar que nós estamos hoje no século, né, avançado já, século XXI, com tecnologias avançadíssimas, computadores, satélite Hubble e geoespacionária em volta da Terra, mapeamento do genoma, mas vamos tentar olhar para a época, a antiga Palestina, com pessoas humildes, pessoas simples, limitadas, tentando descrever aquelas atividades de cura que Jesus fez, muitos fenômenos realizados, e eles não tinham explicação, uma base científica para explicar aqueles acontecimentos. Então, os evangelhos são fiéis, são fidedignos, retratam, na verdade, da interpretação deles, acerca dos acontecimentos, particularmente as curas de cego, leprosos e tudo mais. Então, o Espiritismo não condena, ele simplesmente questiona. Que essa questão de milagre foi interpretação dos apóstolos. Não quer dizer que isso realmente não tenha uma explicação científica. Então, Jesus fazer milagres, embora todo o poder que ele possui, governador espiritual da Terra, a gente sabe que Jesus ele coordenou a formação do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, a capacidade desse espírito, para nós, é imensurável. Então, ele tinha o poder muito forte de realizar coisas, manipular energias. Mas sempre respeitando as leis físicas e químicas que regem o universo. As leis, muitas das quais leis nem descobriu, os cientistas nem descobriram ainda. As coisas acontecem, os cientistas vêm depois. Além da gravidade que foi descobrida por Isaac Newton, já existia. Não foi Newton que fez a lei. É Então, depois verdade. você vão descobrir. Então, quando você está fazendo a lei, então descobriu a lei. Então, agora existe essa lei? Não, ela já existia, você simplesmente explicou. Então, tem muitas leis que regem o universo que nós não temos capacidade ainda científica, não avançamos tanto, para compreendermos. Você viu quando Newton propôs a teoria da relatividade, foi a maior confusão na época, né? A relação espaço-tempo, né? Então, os apóstolos, eles descreveram certos fenômenos que aconteceram na interpretação deles, mas Jesus, conforme o próprio mestre disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Dar cumprimento às leis. Então, não iria derrocar, não iria destruir as leis que regem o universo. Não. Jesus não fez milagres, simplesmente usou a sua capacidade espiritual para realizar todos aqueles fenômenos, ou prodígios, que se possa dizer, que conforme está relatado nos quatro evangelhos canônicos. Ele não fez milagres, ele fez coisas que à época foram interpretadas como milagres e até talvez algumas coisas nessa nossa época, quem não vai atrás de uma explicação plausível, que as leis da física ou as leis naturais possam corroborar, acabam acreditando em milagres. E essa questão, nós espíritas não temos essa relação de promessas, de fazer pedidos específicos. E Deus faz milagres? Olha, Deus criou, Deus é o Senhor Supremo do Universo, é o ser criador e incriado, ele tem a sapiência, a onisciência, ele rege todo o universo. E criou leis perfeitas. Se Deus tivesse uma lei que ele tem que derrubar, já não seria mais Deus, não seria mais perfeito. Então, até a lógica mostra que Deus, por ser perfeito e criar leis perfeitas, ele não necessita derrogar suas leis. É questão de bom senso. Novamente, as interpretações que houveram na época, pelas limitações intelectuais e científicas, e ao longo dos séculos, talvez por fanatismo religioso, né, obscurantismo, não quiseram raciocinar. Por isso que o Espiritismo é muito interessante, que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, aproxima muito as três correntes, que vai, através do bom senso, tentando interpretar. Tem muitas, já mais de 40 anos que eu estudo Espiritismo, tem muitas coisas que ainda eu não entendo. E procuro pesquisar para tentar compreender, porque não temos ainda explicações para tudo, para todas as coisas. Elas, ao longo do tempo, vão sendo reveladas. Quando Allan Kardec, mesmo, em 1857, publicou o Livro dos Espíritos, depois daquela sequência que forma o Pentateuco, não foi tudo. Ele disse, olha, não é toda a mensagem do Espiritismo. Você vê depois as obras complementares, particularmente de Chico Xavier, elas descreveram o mundo espiritual, ficou todo mundo perplexo. Nossa, o mundo espiritual é assim? Ou seja, existem informações que vão levar um certo tempo para a maturidade da humanidade. Veja, de Moisés para Jesus foram 15 séculos. De Jesus até o Espírito da Verdade, o Espiritismo, é mais de 18 séculos. Ou seja, a humanidade tem que amadurecer, tem que crescer, porque a luz que vem do alto deve iluminar o nosso caminho e não nos cegar, nos deixar sem noção do qual caminho seguir, né? Não, a luz deve iluminar, não cegar a pessoa. Então, a luz que vem do mais alto, do mundo espiritual, ela é dosada, de acordo com o nível intelectual moral da humanidade. É uma coisa bem interessante, até porque o Emmanuel foi um grande contribuidor dentro do Espiritismo nas explicações e explorações do Evangelho, né, nos aspectos morais do Evangelho. Ele falava que tinha coisa que pode ser que mais para frente o entendimento mudasse e que a gente ficasse com a ciência, né? Por causa, exatamente, o espírito superior, ele sabe que ele não tem muitos elementos para nos ensinar. E também a nossa compreensão não é tão profunda. Mas conforme a compreensão vai melhorando, até é engraçado porque a gente vai melhorando o entendimento daquilo que foi dito. Não é que mudou aquilo que foi dito, mudou o nosso entendimento. Perfeito. E o ser humano ele sempre teve uma relação bem, bem complexa com a divindade, né? Tudo aquilo que ele não conseguia explicar, ele atribuía à divindade. Falando nisso, Álvaro, nós falamos de milagres de Jesus, né? O que seria? O que eu preciso ter para ser categorizado como um milagre? Quais são as características, os caracteres de um milagre? Um milagre é um fenômeno que ocorre que agride as leis que regem, né? Física e química, né? Elas derrogam todas as leis naturais. Isso é um milagre. Então, não tem explicação, é um milagre. Imagina se nós entrássemos na máquina do tempo, no helicóptero, e fôssemos lá na época de Jesus sobrevoando lá Roma, ele parasse lá perto do Senado Romano, ia ser um milagre. Nossa, o homem voando, como amar. Quer dizer, o que a gente acha banal nos dias de hoje, igual nós conversando aqui hoje, vendo imagem falando. Ora, não precisa ir muito longe, 20 anos atrás não existia isso. Então, seria um milagre. Temos telefone e celular que você vê a imagem da pessoa. Então, quando Júlio Verne, aquele famoso escritor, escreveu, né, aquelas obras dele de submarino, não existia submarino. Ele escreveu sobre submarino. É Quer dizer, verdade. visionário. Né? Então, você fica vendo que tem certas informações, certas coisas, as pessoas podem até antever o que vai acontecer. Mas, voltando aqui à questão, o milagre, ele, no seu sentido exato, não existe. Tá? Porque o que acontece é que nós não temos explicações no momento para justificar aquele fenômeno. Nós não sabemos como pode acontecer isso. Mas aí um pouco da arrogância do homem, né? Ou ignorância, e muitas vezes, de forma intencional também, querer manipular as massas, né? Criar o sentido do maravilhoso, do fantástico, né? Do sobrenatural, para assustar a massa. Assim que fazia os índios, né? Os pajés, né? Lá naquelas tribos, assustavam os índios. Trovão, o Deus está zangado, e manipulava todas essas massas. Isso ainda persistiu, e ainda persiste, infelizmente, até os dias de hoje. É, essa tese do sobrenatural, fala um pouco mais sobre ela. Porque também o sobrenatural, às vezes a gente associa aos milagres, né, aquelas coisas que não são explicadas. Esse aí é o que, assim, a maioria das religiões, elas não estimulam o raciocínio, a análise, é aquela fé cega. Então a pessoa basta crer que está salvo, crê, então aquela fé cega, a pessoa não para para analisar, não para para pensar. Então você vai ver que mais de 60% da nossa humanidade é constituída por almas em expiação, encarnadas. É um planeta de provas e expiação. Basta ver os absurdos que acontecem na sociedade humana e ver que o homem tem muito atrasado, muito ignorante. E geralmente as pessoas não querem pensar muito, não querem raciocinar. Então fica fácil de criar determinadas situações e dizer que é um milagre, milagre de Deus, um milagre de Jesus, quando o mestre, eu não vim destruir a lei, ele falou, eu vim cumprir, dar cumprimento às leis de Deus, todas as leis de Deus. Eu não vim destruir as leis. Foi muito claro nisso, tá? Então, e se ele fizesse isso, derrogasse as leis, estaria destruindo a lei. Isso é milagre. Mas Jesus não fez isso aí. Ele simplesmente usou dessa energia que ele tinha, o poder que ele tinha de manipulação de energia, para fazer aquelas realizações maravilhosas que estão descritas nos evangelhos. Vamos explorar um pouco isso, Álvaro, já começando a falar, então. Existem alguns relatos no Evangelho que foram categorizados aí como milagres, certo? Fala um pouco sobre isso. Como que a gente explica, como que eu explicaria à luz do Espiritismo, essas coisas relatadas como milagres no Evangelho? Você tem, por exemplo, falando Jesus andando sobre as águas, levitação, né? Isso realmente ocorreu, tá? Ele foi esquecido pelos apóstolos quando ele esteve em Gadara, e pela manhã os apóstolos estavam voltando no barco e deixaram Jesus na praia, tá? E ao final da tarde eles viram a luz aproximando do barco, acharam que era um fantasma, era o mestre andando, tá? Sobre as águas. Mas a levitação nós temos até em casos de espíritos, aconteceu bem. Tem fotos, tem registros de médiuns que conseguiram levitar através da própria energia, usando manipulação de energia. Agora, imagina Jesus, se ele foi o co-criador do planeta Terra há 4 milhões e meio de anos atrás, né? Como é que ele não vai ter o poder ainda de manipular energias e andar sobre as águas? Perfeitamente possível. Como é que eu vou explicar de onde veio essa energia, como é que ele fez? Não sabemos. Exatamente, não sabemos. Existem casos reais que aconteceram em casos que existe, tá? Você vê, por exemplo, um fato pode saber chamar de milagre, a materialização de espíritos numa casa espírita. Então você está vendo nada, de repente sai o ectoplasma do médium, que vai doar o ectoplasma, e esse ectoplasma ele é manipulado junto com outras energias pelos espíritos, e aí um espírito toma forma física, de falar que você pode até tocar, ele está visível, né? Aos olhos não é evidência. Isso não é um milagre, isso é um fenômeno físico que acontece, que se chama materialização nas casas espíritas. Então, tem muita. Esses fenômenos acontecem, Jesus usava a multiplicação dos pães e dos peixes, também foi uma manipulação energética. Até, inclusive, discutível no meio espírita, tem espíritos que não aceitam isso. Não, mas porque não pode explicar lá, não é que nós não podemos explicar que isso não aconteceu. Tinha uma multidão faminta. Era o final da tarde, não tinha armazém o restaurante para milhares de pessoas famintas e pobres, sem dinheiro. Jesus as alimentou e mais de uma vez, tá? E como ele conseguiu transformar um pouco de pão e peixe seco em abundância de peixe, manipulando a energia? Exatamente como? Não sabemos, tá? Ainda, mas um dia vamos conseguir esclarecer, como hoje nós esclarecemos a questão da levitação e da materialização de espíritos. Na verdade, você já até começou a responder, respondeu a pergunta do Francisco Moretti aí, ó. Ele está exatamente querendo que você fale isso, sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes alimentando toda a população. Então, só ampliando um pouco mais a resposta, é com muito tempo, viu, Francisco, né? Isso, Francisco. Viu, Francisco, eu também tinha dúvidas. É o caso espírita, é sempre desconfiado, né? Porque nós somos aqui, a gente não aceita tudo que está escrito no Evangelho. Será que houve um problema de tradução, uma interpolação? A gente sempre tem muitas coisas que realmente eu não aceitava. Até encontrar uma explicação lógica, depois de ver várias fontes, realmente aconteceu mesmo. E pode ser dessa forma. Jesus manipulou a energia e multiplicou realmente esse fenômeno. Inclusive, tem na obra, Nos Domínios da Mediunidade, psicografada pelo saudoso Chico, ditado pelo espírito de André Luiz, diz o mentor, numa passagem, que eventualmente a ciência humana vai evoluir tanto que o homem será desmaterializado num local e será materializado noutro local. Então, isso aí é milagre? Então, como é que Jesus não poderia materializar pães e peixes com a ajuda dos seus assessores espirituais? Esses pães e peixes vieram de outro lugar. Foram Exato. desmaterializados em outro lugar e foram trazidos para Jesus. E materializados ali naquele cesto. Tá? Então, Jesus fez o pedido e, claro, ele tinha todo. Jesus era um maestro espiritual. Você vai ver com a orquestra sinfônica, você tem um maestro, tem os músicos que acompanham, né, a batuta do maestro. Jesus também era um maestro do amor. E tinha todos os seus seguidores do mundo espiritual, falantes, milhares de espíritos, trabalhando para ele. Então, a maior lógica é que esses pães e peixes foram desmaterializados em algum lugar e materializados naqueles cestos para atender aquela multidão faminta. Não devemos ficar, se eu não tenho, mesmo nós espíritas, não podemos ser tão céticos assim também. Não é porque eu não tenho explicação hoje para tudo, vamos forçar um pouco mais a cachola, né, Sérgio? Raciocinar um pouco mais e ter explicações plausíveis para esse fenômeno, tá? E existe uma, vamos chamar, não existe uma lei conhecida, né? A materialização faz parte das explicações do Espiritismo. Inclusive, a gente teve vários relatos no começo do Espiritismo sobre materialização, e a gente entende que existiam muitos médiuns ali naquela população, quer dizer, gente cedendo energia ectoplásmica, até pelo próprio fenômeno dá para se entender isso, né? Você vê na sessão espírita, já aconteceu várias vezes, o espírito materializado trazer uma flor de verdade e dar de presente para alguém da assistência. Uma flor que foi colhida em outro lugar, foi desmaterializada e materializada dentro da casa espírita. Então você vê que o milagre de pão e peixe é muito simples de explicar. Não é razão nenhuma para duvidar disso. Álvaro, você vai lembrar, acho que talvez até tenha sido na sua gestão, a USE chegou uma época a distribuir um livro, História do Espiritismo em Piracicaba. Você lembra disso? Exato, lembro. Lá tem alguns relatos, inclusive, se não me engano, um jornal de Londres foi materializado, né? O Times. Dentro o Times. É o Times. É sobre o naufrágio do Titanic. Então, tivemos aí alguns. Esse livro é um livro que não foi. Acho que foi editado por aqui mesmo, não foi? Não, ele foi em São Paulo, mas ele São está Paulo? na livraria Allan Kardec. Você pode pedir que ainda tem, é possível adquiri-lo. Legal. O Paulo Serafim está contribuindo aqui. Ele está dizendo que todos os fenômenos tidos como milagres são explicados, cada um no seu tempo, com o avanço da ciência e da tecnologia. A gente Você vai. sabe, concordo com ele. Tem uma passagem do Evangelho interessante, Após a crucificação de Jesus, tem aquele, toda aquela aparição dele na cidade de Emaús, depois Maria de Magdala, os próprios apóstolos, eles regressam para Galiléia. Tá? Inclusive, lá depois vai ter inclusive, a ascensão do Mestre, como nós sabemos. Mas ele chega para Pedro, uma hora que Pedro estava na praia, e Pedro está colocando uns peixes no braseiro. Jesus surge, conversa com ele e come um peixe. Essa para mim foi assim mais forte, né? Porque o espírito materializado é uma coisa, mas o mestre ele comer um peixe, quer dizer, pelo espiritismo ainda nós não temos essa explicação, não, questão de materialização, que a gente vê o espírito, tudo bem, mas nós nem podemos tocar no espírito materializado, né? Não devemos, que pode prejudicar o médium, mas o médium. Mas então, então você vê que a capacidade do mestre de se materializar de tal forma que isso pudesse acontecer, ainda não se repetiu. Tá? Não tem nenhuma explicação, nenhuma comprovação da repetição desse fenômeno. Mas Jesus, novamente, um espírito puro, um espírito mais elevado, que já reencarnou na Terra, já reencarnou uma vez, que foi na Palestina. Né? E ele, com toda certeza, tinha, imagino eu, né? Aí a questão da interpretação, que ele tinha essa capacidade de materialização nesse nível. Tá. Como o próprio fenômeno também da desmaterialização do corpo dele. Jesus nasceu como todos nós nascemos, biologicamente falando, mas depois da crucificação dele, o corpo dele desaparece. E a melhor explicação que eu entendo é do Divaldo e do Chico, é que ele desmaterializou o corpo dele. Para que Já não não era mais necessário. fosse, para que não fosse tido Profanado. abusos aí profanado, Profanado. isso, exato. Exatamente. Então, isso ele fez, ele desmaterializou, ou ele ou seus assessores espirituais o fizeram, não tinha mais necessidade. Novamente, você vê que essa obra, Os Domínios da Mediunidade, explica muito bem a questão da materialização. Quer dizer, você vê que os mentores podem fazer isso, tá? Desmaterializar e materializar em outro lugar. Tem algumas obras aí, inclusive de internet, que isso é domínio público, do William Crookes. Ah, Com sim. aquele, daquele espírito, a Kate Kate King, King. né? Kate Kate King. King, é. Kate Tem King, é. alguns exemplos ali, inclusive tem algumas fotos relacionadas às experiências que ele conduziu aí É, nesse processo. materializações luminosas. Até isso que você descreveu. Uma das pessoas que lá estavam chegou a tocar. E se eu não me engano, foi o próprio William que aproximou a chama do espírito materializado e criou aí um certo problema ali, né, na hora, que é o que você falou, pode prejudicar o médium, Exato. né? E fale uma coisa, Álvaro, com relação a milagres ainda, Jesus é atribuído a Jesus no Evangelho muitas e muitas e muitas curas, né, muitos relatos de curas. Jesus, então, era considerado, vamos chamar assim, um médium de cura? Olha, Jesus, ele, o espírito puro, a própria energia dele curava as pessoas, tá? Então, geralmente no trabalho na casa espírita, quando tem um passe, por exemplo, um trabalho de cura, tem um médium, uma pessoa física, né, preparado, e um mentor espiritual que vai usar a sua energia através do médium para doar essa energia e beneficiar uma pessoa. Então, você fala que é um fenômeno mediúnico, tá? Cura mediúnica. Mas Jesus já era espírito puro, ele não precisava de outro espírito para ajudar ele. Então, não seria necessariamente o mesmo processo. Mas, como tudo vem de Deus, e o próprio mestre falava, né, que ele não curava, quem curava era Deus. Evidente que é uma humildade do mestre, tá, que ele tinha esse poder, mas, como sempre, todo o poder emana do Pai Celestial, de Deus. Então, se Jesus era médium de Deus. Essa é a que a gente conhece, a gente assume no Espiritismo como realidade. Tá? Agora, Até ele falava todo. da unidade, né? O quão unido ele estava ao Pai, Eu e o Pai somos um. Por isso tem um pouco deu a questão da trilogia, né? Que né? Jesus, o três e um. Não, Deus é Deus, Jesus é Jesus, nós somos nós. Jesus é um espírito iluminado, mas teve toda a sua rota evolutiva em planetas que provavelmente nem existem mais. Se há 5, 4, 4,5 bilhões de anos atrás ele era um espírito puro, coordenando a formação de um planeta, qual a idade desse espírito? Bilhões de anos, né? Álvaro, temos uma pergunta aqui da Carla Benedito. Ela está falando sobre, a pergunta dela é sobre o Lázaro. Ele foi considerado morto e na presença de Jesus ele acorda, ele retorna. Como que a gente explica esse fato? Olha, Lázaro é uma das figuras, uma das cenas mais belas que tem. Lázaro tinha um problema de saúde e, por alguma razão, o corpo dele não tinha um odor muito bom. Tá? Mas a gente sabe que as enfermidades que nós podemos apresentar no corpo físico é, na verdade, a cura do nosso corpo espiritual. Então, nós temos mazelas morais da nossa alma que foram adquiridos de outras encarnações. E Jesus nos deu um período de tempo para que essas mazelas morais, essas nódoas morais, sumissem. E elas somem através da ação do amor. O amor cobra a multidão de pecados. Só que encarnação após encarnação, a gente fica dando volta e deixando para depois ser bom. E a maneira de curar, então, é transferir essa nódoa moral, essa energia negativa para o corpo físico e limpa a alma, mas suja o corpo físico, porque vai ter uma enfermidade. Então, essa é a origem das enfermidades pré-existência. No caso de Lázaro, ele já terminando a jornada de Jesus, já estava na sua missão já na Judéia. Ele estava na Pereia e aí ele foi avisado que Lázaro estava doente, muito doente. Ele, por alguma razão, está muito bem descrito no Evangelho, ele não vai logo. Ele ainda fica alguns dias na Pereia para depois ir lá para a Betânia. Betânia é uma vilazinha na época, hoje faz parte da Grande Jerusalém. Que tem outra Betânia também, perto do Jordão, mas essa Betânia é na época um povoado. Quando ele chega, o Lázaro já está vários dias, 3 ou 4 dias na sepultura, né, cavado na rocha. E Jesus manda abrir a pedra, né, e aí manda Lázaro sair e Lázaro fica curado. Aí a pergunta que algumas pessoas podem fazer é o seguinte: poxa, mas será que Lázaro tinha alguma preferência? Tanta gente doente, né, curada? Será que Jesus interferiu na lei de ação e reação? Porque se nós temos nódoas morais que tem que passar para o corpo físico, qual foi a situação de Lázaro? A situação de Lázaro era diferente. Lázaro estava com sono cataléptico, tá? Paralisado. E hoje você vai na medicina moderna, os médicos podem atestar se a pessoa morreu de fato ou não, vai ver toda a atividade cerebral, a respiração. Então consegue ver que realmente não morreu ou não morreu. Mas estou falando 2 anos atrás, não tinha essa forma de analisar se ele tinha morrido ou não. Lázaro não estava morto. Se Lázaro tivesse morrido e Jesus curasse, aí sim seria um milagre, estaria derrocando as leis naturais. Mas Jesus não fez isso, porque Lázaro não estava morto. Era catalepsia. A sua energia positiva foi que fez reavivar o Lázaro. Então, Lázaro acordou. Mas vem a pergunta: por que que Jesus fez isso e Lázaro acordou? Muitos espíritos missionários reencarnaram na Judéia para ajudar Jesus na tarefa dele de apresentar a Boa Nova. Lembrando que os judeus esperavam o Messias, conforme estava na Escritura. E Jesus chega para trazer a Boa Nova e ele fica sem reconhecido. Mas ele, como vai ser reconhecido? Através dos prodígios que ele fez. Pessoas vendo ele como Messias aceitasse a Boa Nova. Lembrando a infantilidade da moral da intelectual da época. E muitos dos espíritos da erraticidade, antes de encarnar, aceitaram a missão voluntariamente de reencarnar, ter uma doença, para ajudar Jesus na sua missão. Então, o caso da catalepsia de Lázaro, ele era um voluntário. Ele ficou doente, cataléptico, Jesus curou para ajudar o Messias na divulgação da Boa Nova. Imagina o impacto. Jesus já ia entrar em Jerusalém, quase 3 anos de apostolado, e Jesus chega e cura um morto. Então a multidão ficou estarrecida. Então foi uma forma de fortalecer a figura de Jesus como Messias, a caridade do mestre para isso. Partindo do pressuposto que a capacidade intelectual dos indivíduos era muito limitada, eles são muito afeitos às coisas materiais. Então, vendo ali e via Jesus, qual é a mensagem dele? Primeiro vem o lado espetacular, o chamamento. E na sequência vai o aspecto moral da boa nova. É assim que Jesus fez. Então, Lázaro foi um voluntário, como não foi o único, tá? Você tem a filha de Jairo também, que foi curada na sinagoga lá de Cafarnaum. Você tem o cego de Jericó também. Então, vários voluntários aceitaram essa missão. Inclusive, tem quando faz a pergunta para Jesus, do cego de Jericó, se quem é que tinha pecado, se era o cego ou se eram os pais dele que tinham pecado por ele nascer cego. E Jesus falou, olha, não foi nem o pai dele, nem ele. Essa cegueira aconteceu para... outras palavras, né? Para que se refletisse a vontade de Deus, a mensagem do mundo maior. Então, esse cego ficou curado, também o cego curado, o cego da ciência curado, realmente assombrou aquela população. Então, essa foi a questão do Lázaro e de muitas coisas que aconteceram. Houve alguns tipos de milagre, né, Álvaro? Quais são esses que são catalogados? Os estudiosos colocam 38 tipos de milagres, né? Tem o da natureza, né? Quando Jesus acalma as tempestades, a multiplicação dos pães, a desobsessão, que eles chamam de curar os endemoniados, a transfiguração. Então, alguém teve curiosidade de catalogar 38 tipos de fenômenos tidos como milagres. E, é claro, centenas de casos. Só um dos eventos mesmo, descrito no Evangelho, é aquele que tem um paralítico que entra pelo teto da casa de Pedro, em Cafarnaum. É um dos casos. Jesus passou o dia inteiro fazendo curas ali na que você, ainda, existe, foi localizada a casa de Pedro ali em Cafarnaum. Tá? E a casa de Pedro dá para as margens do lago Genezaré. O Pedro era pescador, então morava bem na beira do lago. E Jesus estava fazendo várias, o dia inteiro fazendo curas ali. Então arrumaram um paralítico, ninguém deixava passar, entrou pelo teto da casa de Pedro, aquela boia, o paralítico, e ali Jesus o curou. Ele pegou a esteira e saiu, foi embora. Mas é importante chamar atenção, viu, essa questão das curas, e todos nós temos as nossas dificuldades, desejamos ser curados. Então, dificilmente a pessoa não tem alguma incômodo, uma enxaqueca, né, uma dor na perna. E a idade vai chegando, parece que as dores vão aumentando. E a gente sempre tem uma curazinha para a gente. Mas Nem me fale. quando Jesus fala que ele não veio para colocar pano novo, remendo novo em pano velho e vinho bom em suporte de Em vinho velho, odres, não. em odre velho que estraga, ele quer dizer a necessidade da transformação moral da pessoa. Tá? Não adianta curar por fora o físico se por dentro a pessoa continua sem se mudar moralmente. Tá? E tem uma passagem interessante que Jesus conversa com Pedro, aí é citado pelas obras de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo, e Jesus falando das curas. Né? Ele fazia as curas, as pessoas eram curadas, cego, paralítico, mas saíram dali para fazer coisa pior. Não adiantava nada essa cura. A pessoa teve uma que eu chamo de como fosse uma moratória. Essas pessoas que Jesus curou, que depois não estavam moralmente curadas, é uma moratória que Jesus deu para essas pessoas. Olha, a energia negativa do corpo espiritual está drenando para o corpo físico. Eu vou parar essa drenagem. Vou dar um tempo de você, de repente, sentir o impacto da cura e mudar o seu comportamento. E pela ação do amor, você curar a sua alma. Foi isso que Jesus deu a oportunidade, a caridade dele. Mas a grande parte não fez nada disso. Foi curado para fazer coisa pior. Tem uma obra interessante, acho que foi ditada, psicografada por Chico, né, que fala de Eurípides Barzanufo, quando estava encarnado. Eurípides nunca contou essa história. Foi descrita depois pelos espíritos, psicografia de Chico. Ele, passado quando estava encarnado ainda, em desdobramento, ele vai para planos bem mais elevados. Ele, passando, foi na época de 20, do século passado, né, 20, 30, 20 mais ou menos. E aí, em Sacramento, Minas. E ele, passando Sacramento. por lá no mundo espiritual, ele encontra com Jesus e vê Jesus chorando. E ele pergunta a Jesus se ele estava chorando pela desmando da humanidade, as guerras, as desavenças que as pessoas têm. Ele escreve, não estou chorando por isso. Isso, mestre. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não seguem. Então, imagina a pessoa que foi curada pelo mestre de uma lepra, de uma cegueira, e não cair em si de mudança de comportamento. Então, é interessante que nós, vendo esses fenômenos todos, as bênçãos que nós recebemos, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, a gente sempre vai ver que em algum momento alguma coisa aconteceu que nos ajudou, porque as bênçãos do alto sempre acontecem no nosso caminho, né, Sérgio? Exatamente. Álvaro, tem esse episódio de Lázaro, às vezes eu até falo um pouco com relação a depressão, a essas doenças da alma, como a gente menciona, né? Muitas pessoas se isolam, né? Como se enfiassem em cavernas, né? Acabam se isolando. E Jesus, muitas e muitas vezes, ele acaba, como Lázaro, puxando essas pessoas, né? Para fora dessas cavernas existenciais, se é assim que a gente pode fazer. Por isso, isso que você mencionou. A beleza do Evangelho está quando a gente assimila ele e consegue colocar ele na nossa vida, e aí ele passa a nos socorrer. Essa é a parte consoladora do Evangelho, né? Que o Espiritismo ajuda a gente a entender muito bem. Tem um. Pode comentar. Sobre isso aí, me lembrei agora, a Joana de Ângeles fala sobre Lázaro, muito bem, ela fala, Jesus acordou Lázaro para a vida porque Lázaro já estava desperto espiritualmente. Está muito dentro do que você falou. Então, a pessoa que tem uma vivência cristã, eu sempre gosto de frisar, não, vivência cristã não quer dizer ser santo, tá? Não estou longe disso. Vivência cristã é ser educado, fraterno, ser honesto com as pessoas, respeitar as leis, ser bom na medida, no limite que nós somos capazes de ser. Porque todo mundo pode ser melhor do que é, né, no relacionamento interpessoal. Então, João de Anjos fala, olha, o Lázaro estava lá, mas Jesus só foi, ele só acordou para a vida, no fluxo de Jesus, porque ele estava desperto. Isso aí me lembra um pouco, viu, Sérgio? Aquele caso daquela mulher que tinha hemorragia muito grande, É né? verdade. E ela toca na veste de Jesus e ela é curada. E Jesus para no meio daquela multidão e fala: Alguém me tocou. Aí Pedro fala: Mestre, mas todo mundo está tocando aqui porque estava aquela maior confusão. Ele disse, não, mas foi algo diferente, porque saiu de mim uma virtude, diz Jesus. E essa senhora, ela com vergonha, porque tocar, ela tocou a ponta do cinto que segurava lá a veste de Jesus. Aí ele fala assim, não, e ela se identifica, diz que foi curada. Mas olha o que aconteceu. Isso é interessante porque mostra a energia boa que Jesus tem. Jesus não usou como usou com Lázaro, por exemplo. O Lázaro, Jesus, o Lázaro, saia, né? Acorde para a vida. Então ele deu aquele fluxo de energia na direção de Lázaro. Essa senhora, Jesus nem viu, nem sabia quem era. Mas a fé que ela tinha, ela foi eletiva a receber aquela energia boa de Jesus. Ela captou, né? Ela puxou, né? Quando Jesus dizia para aqueles que estavam curados, vá porque tua fé te curou. Claro que Jesus, com muita humildade, dizia que foi a fé, mas foi a energia dele. Mas dizia o seguinte, a sua fé foi a sua capacidade de receber essa energia boa. No centro espírita, por exemplo, as pessoas vão tomar um passe. Tem dois tipos básicos de pessoas: aquelas que têm fé no mundo espiritual e são receptivas. Então, elas têm fé, como aquela senhora que tocou em Jesus. Ao ser receptivo, os médicos aplicam o passe, aquela energia, vem para a pessoa recebe, se restabelece. Aquele que é descrente, indiferente, ele como cresce uma capa. E aí é refratária, a energia bate e vai, ele mesmo recusa essa energia. Então a questão da fé é muito importante no processo de cura. Alvaro, tem um episódio que eu queria perguntar para você. Chega a soar engraçado, né? Eles estavam em Gadara e aparentemente os apóstolos vão embora e largam Jesus para trás, né? Como é que pode esquecer o homem para trás? Esqueceram o homem para trás. Você sabe, foi tanta coisa que aconteceu em Gadara, e tem uma obra ali, Encontros com Jesus, Da editado Ivone pelo Pereira. Ivan Pereira, psicografado pelo um médico, acho que é meu conterrâneo, lá de Vitória Espírito Santo, o Wallace Neves. E é muito bonita essa obra. E descreve em detalhes o que aconteceu ali. É muito interessante, porque Gadara é uma região que não era. Não tinha judaísmo. Lembrando que toda aquela região foi conquistada antes pelos romanos, foi pelos gregos. E Gadara predominava a cultura helênica, vários deuses, né? Politeísmo. E lá se matava porco, ovelho, gado, nos sacrifícios. Esses bichos todos, depois de sacrificados, não se jogava fora. E para o mercado vender. Então o pessoal comia carne de porco. Então tinha grande criação de porcos lá, que não acontecia na Judéia, porque os judeus não comiam, nem usavam como carne de porco, a gente sabe disso. Mas, quando Jesus está lá e vai curar esse endemoniado, que na verdade é obsediado, esse jovem ele tinha ficado desse jeito, com essa perturbação espiritual, porque na mocidade dele, ele abusava de bebidas, de sexo desregrado, e como ele tinha inimigos espirituais, ele foi quase uma possessão. Mesmo amarrado, ele rebentou as cordas todas e vivia nos túmulos. A mãe levava comida para ele escondido, mas ele podia atacá-lo, então era muito cuidado. E a mãe orava muito por ele, porque Jesus foi para Gadara, atendendo ao pedido da mãe, desse obsediado gadareno. Então, quando chega lá em Gadara, que ele vai conversar com esse jovem, Jesus pergunta: quem é você? Né? Pergunta para o jovem, está perguntando para o obsessor. Ele fala: nós somos muito. Isso dá o nome de legião. Então você vê que era um problema, eram muitos espíritos. E aí, quando Jesus manda eles se afastarem, que eles saem, os porcos que estavam por perto não receberam os espíritos. Mas que os espíritos foram para os porcos caíram em cima do espinhadeiro. Jesus seria muito mal fazer uma coisa dessa. Exato. Mas não, um espírito não vai incorporar ou vai para o animal inferior. Isso nunca acontece. Então, o que aconteceu é que os animais, eles têm uma capacidade de visão do mundo espiritual mais do que nós. Então, eles viram os espíritos obsessores, se assustaram e saíram correndo, e parte expressiva daquele rebanho caiu no mar e morreu afogado. Aí os apóstolos perguntam para Jesus: poxa, mas esses porcos morreram, não foi chato lá para os gadarenos perder os porcos? Jesus: não, muitos desses porcos estavam doentes, e foi quase com a seleção que o mestre fez, para não infectar a maior parte do rebanho. Na verdade, Jesus fez uma caridade com os gadarenos, eliminando os porcos enfermos que poderiam infectar toda a outra parte do rebanho. Mas é interessante esse negócio dos porcos, né? Você sabe que esse foi uma. Foi nesse livro que você acabou recomendando e eu li. Essa foi uma das explicações que me trouxeram até um pouco de conforto, porque quando eu vi o trecho evangélico, falei, caramba, né? Vai matar os coitados dos bichinhos. E essa explicação foi muito legal, inclusive a história do Gadareno, né? E o quanto ele ficava isolado e ele se isolava no cemitério e tudo mais porque ele se considerava impuro, né? Pode falar. Ele estava obsediado, né? Ele estava uma Ele verdadeira estava possessão. obsediado. E Álvaro, tem um trecho do Evangelho que é muito bonito, que é lá no Poço de Jericó, a cura do cego. Fala um pouco desse caso também. O cego de Jericó é muito interessante, ele lembrando que foi um caso diferente, porque Jesus sempre curava impondo as mãos. E ele pega esse cego e leva para fora da cidade e usa saliva e terra, né, e faz um lodo e passa nos olhos do cego. E manda ele se lavar. Ele pergunta: você está enxergando? Ele diz que não estava enxergando muito bem. Aí Jesus põe as mãos e aí cura. Você vê que tem enfermidades e enfermidades, tá? E você vê que o próprio mestre teve que fazer duas aplicações, uma mais forte, outra mais branda, só com energia, para conseguir a cura desse cego, tá? Uma coisa interessante também nessa uma obra de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo, acho que é Luz no Mundo, alguma coisa assim, o nome da obra. Luz do mundo. Luz no Mundo, Amélia Rodrigues. Ela fala de Miriam, uma pessoa, uma jovem que estava paraplégica e vai pedir a cura a Jesus. Jesus examina essa joia e fala: não, você não precisa andar. Coisa mais importante para você. Ele não cura ela. E ele aplica um passe nela e ela passa a ter uma visão mais dilatada da vida, só isso. E ao longo do tempo ela vai descobrindo que muitas daquelas pessoas que Jesus curou voltaram a recalcitrar nos mesmos equipes ou piores. Então voltaram a ter as mesmas enfermidades. E ela vai compreendendo a dor alheia, as dificuldades, e ela vai tendo uma paz muito grande, uma alegria que ela não conseguia explicar. Então ela conseguiu vivenciar aquela provação que ela estava passando, aceitou com resignação, tá? E teve uma vida mais interior. Então a gente começa a compreender que a doença, muitas vezes, é uma bênção para nós. É um tempo para a pessoa pensar um pouco mais também acerca das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Às vezes, um homem tem uma vida muito atribulada, acontece alguma coisa, um acidente, uma dificuldade, uma enfermidade, ele muda a maneira de pensar, tá? Então, não só é importante para drenar a energia negativa da alma, para curar, limpar essa alma, como também para modificar a predisposição perante a vida, a forma de encarar os fatos, as coisas que nos cercam, né? Fala um pouco da pescaria miraculosa, né, que Jesus pede para Pedro. Foi muito bonita essa passagem também, porque Pedro até havia dito: olha, eu já fiquei um tempão jogando, mas já que você está falando, eu vou, né? Você vê, Ele. Pedro é pescador calejado, já tinha idade avançada quando encontrou Jesus, né? Aí vem Jesus que é um carpinteiro lá de Nazaré. Não entende nada de pescaria. Você é carpinteiro, você vai falar para mim que eu sou pescador, que eu conheço aqui o meu pesqueiro, o barco está aqui, todo dia estou aqui no lago pescando, você vai dizer para mim jogar a rede ali? Não tem nada. O Pedro é muito simplório, é muito simples, muito humilde. Assim, muito sincero, né? Falava com o Jesus, falava o que pensava. É, rude, né? Uma franqueza rude com Jesus. Mas Jesus fala, ele, claro, se dobra à vontade do mestre. Agora, Jesus, ele tinha, que a gente diz no Espiritismo, a dupla vista, ou seja, a vista do Espírito. Tá? Porque, embora fosse uma reencarnação normal, igual a todos nós, era um Espírito muito, muito elevado. Então, a ligação com o corpo físico era mais tênue. Então, ele tinha capacidade de ter visão física, como nós temos, mas também a visão do espírito. Então, ele via coisas que nós não enxergamos. Todo... E vinha, enxergava na água onde estava o cardume. Por isso, o Pedro joga lá a sua rede, e lá Jesus tinha identificado o cardume, e lá tem peixe. Então, Jesus não materializou peixe naquele local. Ele simplesmente identificou o lugar. Então, é isso foi que aconteceu. Agora, dentro das passagens do Evangelho, que se fala de milagres, viu, Sérgio? Uma das mais significativas para mim foi o primeiro milagre público de Jesus, tá? Que aconteceu em Caná. E foi interessante porque parece que foi uma coisa que aconteceu assim de repente, né? Embora Jesus tivesse toda a programação dele estabelecida, lembrando que lá em Caná, de acordo com a Amélia Rodrigues, foi na primavera do ano, no início da sua jornada messiânica, que a gente estipula no ano 30 da era cristã. Em janeiro, aproximadamente, Jesus esteve lá em Betabara, onde foi, recebeu de João Batista o batismo, a gente sabe. De acordo com a Amélia Rodrigues, ele também esteve lá visitando aquele mosteiro de Corã dos Essênios. Os Essênios eram uma seita judaica única que esperava o Messias, mas tinha uma vida mais regrada. Muitas Essênios depois se tornaram seguidores de Jesus. Mas Jesus volta então para Nazaré, depois desse, e vai para Caná, onde tinha um casamento que geralmente durava de 3 a 7 dias. E tinha mais de 500 litros de vinho. Olha, é vinho para caramba. 500 litros de vinho era muito vinho. Mas tinha, o pessoal ficava festejando também 7 dias, tinha que ter vinho, né? Em dado instante, quando Jesus chega, já devia estar a festa quase terminando, vinha de acabado. E aí Maria de Nazaré pergunta a Jesus para fazer alguma coisa, que já tinha identificado ele como Messias. E ele vai transformar a água em vinho. Mas tem dois pontos aqui interessantes nessa passagem. A primeira é que o mais importante não foi essa transformação da água em vinho, tá? Foi a presença de Jesus numa festa de casamento. Tá, então, como a formação da família é importante. Então Jesus prestigiou esse evento e mostrando para toda a humanidade que a formação da família é extremamente importante. E a segunda é que esse vinho, com toda certeza, não tinha álcool. Hoje você vai no supermercado e acha aí a cerveja sem álcool. Porque é só aumentar um pouquinho a temperatura que o ponto de fulgor do álcool é 70 graus, da água é 100, né? Vai entrar em ebulição. Então, quer dizer, se esquentar o vinho, ele rapidamente volatiliza o álcool. Nós fazemos isso, as indústrias fazem isso. Jesus, claro, fez um vinho sem álcool. Depois de 500 litros de vinho, Jesus não ia encharcar mais o pessoal de bebida, da cometílica. Exatamente. É até interessante esse episódio, porque ele não ia fomentar esse tipo de coisa. Não, não E, faria. Álvaro, a gente está a 10 minutos do final do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a similaridade entre o espiritismo e o cristianismo, que o pessoal chama de rede viva, ou seja, pregado nas origens aí por Jesus. O cristianismo que Jesus nos trouxe, lembrando que o mestre nada escreveu. O que nós temos, fatos da vida dele, foram escritos pelos seguidores. Tem quatro evangelhos aceitos pela. Eu considero canônico, mas tem muito mais evangelhos. Naquela época, uma forma de divulgar era copiar os manuscritos. O primeiro deles foi de Mateus, que foi escrito. Tanto que Gamaliel visita a casa do caminho no ano 35 da era cristã, ele recebe de Pedro o Evangelho de Mateus em mãos. Está descrito um livro, Paulo Estevão, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Então, no ano 35 já tinha o Evangelho de Mateus, depois surgiram os outros evangelhos. Mas o cristianismo primitivo não eram profissionais, não tinha uma igreja institucionalizada, formada, né? Tudo bem, isso apareceu mais tarde. E o pessoal trabalhava voluntariamente, se dedicava à causa. Então você tinha as raízes da vivência cristã muito forte entre os divulgadores do cristianismo. Mais tarde, já no ano 313, quando você tem a Constantino que vence aquela batalha muito grande, ela torna a igreja, os cristãos, como não mais ser perseguidos pelo Império Romano. E anos mais tarde, o filho de Constantino, vai transformar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Só que não é igreja cristã, é igreja católica romana. Então, adaptou muito dos ritos pagãos à questão da base cristã, uma forma de atender a massa. Que já vinha aquelas festividades. O próprio dezembro, que a gente comemora, né, o nascimento de Jesus, na verdade, Jesus não nasceu em dezembro. Nasceu na época que tinha os pastores com os ovelhas no campo. E era na primavera no hemisfério norte, e ela para abril. Né? Até março é muito frio. Mas eles tentaram casar. Então, essas acomodações do Estado, foram declaradas a religião oficial do Estado, o poder, muitas vezes, desvia o homem. Então, perdeu muito da sua pureza inicial. E entraram também dogmas, rituais, que não tinha na época de Jesus. Esses dogmas, Santíssima Trindade, né, inferno, céu, não tinha. Na época de Jesus, falava de reencarnação, conforme tem a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, isso se perdeu. Mas, de alguma forma, foi preservada a moral de Jesus, a moral cristã, que é o mais importante. Porque o homem, não muito afeito a questões de racionalidade e questionamentos, preservando a moral, já atendeu a humanidade. A gente vai ter, já com o iluminismo na França, que surge, os questionamentos, é uma preparação para o Espírito de Verdade, que foi com Allan Kardec, codificador da doutrina, que traz, então, resgata a mensagem de Jesus. A mesma mensagem que ele havia profetizado, conforme está no Evangelho de João, do Consolador, que iria vir mais tarde para restabelecer a verdade da sua mensagem. Jesus sabia que ele ia se perder. Jesus era profeta, né? Ele previu a destruição do templo, conforme aconteceu, previu essa época de transição planetária. E trouxe o Consolador. Por que o Consolador? Porque o homem jamais intelectualizado, questionador, ele ia aceitar mais essa doutrina anacrônica que tem hoje as correntes religiosas. Primeiro, parte expressiva da população, 30, 35%, já questiona mais. O Espiritismo vem atender essa parcela de pessoas que questionam os fundamentos da religião. Não mais dogmas, né? Mas sim, porque não pode ter fé cega. Então, esse céu e inferno mitológicos cai por terra à luz do Espiritismo, que, unindo a ciência, a filosofia e a religião, nos dá condições de usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento científico, para analisar os fatos e tomar decisões coerentes. Como é que eu vou dizer para alguém que teve um filho, que novo ainda, que teve um acidente de carro e a família perde aquele jovem desesperado, fala, mas é vontade de Deus. A vontade de Deus, não pode ser o filho do vizinho, tem que ser o meu filho. A gente sempre quer jogar para o outro, né? Por que Deus quis que meu filho fosse embora? Por que não foi o filho do vizinho? Então a gente vai explicar a lei de ação e reação, que a vida continua, nós temos várias reencarnações, isso aconteceu porque era necessário para o próprio espírito evoluir. Então, através dessa explicação da justiça divina, por isso que se chama o Consolador. Então, e trouxe uma época que a gente questiona. Talvez há 1.000 anos atrás não fosse tão importante para a ignorância da humanidade. Mas hoje é importante. Hoje o homem questiona. Com a divulgação pela internet, o conhecimento muito rápido, o acesso, a própria tensão cerebral que a gente tem, de muitas informações, o homem passou a ser mais crítico em relação a todas as informações que recebe. E aí ele precisa de uma religião condizente com o estágio evolutivo atual. E aí é o Espiritismo, por isso a gente chama o Espiritismo como cristianismo redivivo. Traz a mensagem de Jesus, que é a mesma, mas adequada ao nível tecnológico, científico, filosófico que a humanidade atingiu. Agora, acho que a Carla ficou com uma dúvida. Qual foi a mensagem de Jesus quando ele transforma a água em vinho? Olha, é muito interessante, Carmen, né? Tem um diálogo de Jesus com Pedro e Pedro perguntando a Jesus sobre isso. Fazendo essa mesma pergunta, com outras palavras, né? Mas, mestre, aquela festa mudana, você fez a. Transformou água em vinho, que valor tinha isso aí? Aí Jesus fala da importância da amizade. A família de José, que ainda estava vivo na época, e Maria de Nazaré, eram muito amigos dessa família que estava casando. E a mãe pediu a Jesus, em nome da amizade das famílias, o que Jesus poderia fazer pelo amigo. Então, Jesus explica isso para Pedro, tá? A importância de nós ajudarmos um amigo. Então, a mensagem que Jesus deu foi essa: abraçar o amigo, ajudar o amigo, porque Jesus é nosso amigo. Tá? E claro, atendendo a mãe dele e o pai, atendendo aquela família, ele satisfez, porque pela época, um casamento que acabasse o vinho antes do tempo era mau agouro. O pessoal era muito supersticioso. Tá? E Maria da fala, filho, é sinal de mau agouro aqui para o pessoal. E o pessoal está se casando com mau agouro, vai ficar chato, né? As superstições da época. Jesus foi parecido, solidário para o amigo. Mas a mensagem é que nós temos que valorizar a amizade. Quando alguém fala para mim que tem muitos amigos, eu falo, olha, bastante ingenuidade, tenha bons amigos e abrace-os, porque amizade é uma joia rara. Ele podia ter dito só, mamãe pediu. Por que é que transformou água em vinho? Mamãe pediu. Já seria o suficiente, a Já mãe seria o tem. suficiente. Mas não, foi. Jesus explica para o Pedro. Está na obra dela, está com Muito. Amélia Rodrigues, está na série Muito Amélia Rodrigues e legal. Valdo Franco. Aliás, Álvaro, com esses nossos encontros esse ano, você tem me influenciado bastante, positivamente. Eu estou com parte da coleção da Amélia, que eu consegui comprar, que eu achei, encontrei, eu estou começando a ler aí, exatamente para formar esse conhecimento legal, que eu adoro os bastidores, eu chamo de os bastidores do Evangelho, né? Aquilo que não está publicado nos evangelhos oficiais, mas que o Espiritismo nos traz de uma forma graciosa e muito bonita. Mas a minha obra mais bonita aqui de Chico chama Boa Nova. Ah, essa é linda. Essa, essa obra eu já li 32, 10 vezes. A Boa Nova fala do diálogo íntimo de Jesus com os apóstolos. Isso aí é uma joia preciosa. Boa Nova, ditado pelo Gilberto Campos, psicografado pelo Saudoso de Chico. Álvaro, para quem, já que nós falamos da mamãe de Jesus, o capítulo mais bonito, aliás, todos, na verdade, mas o que me emocionou muito foi o último, que é o capítulo intitulado Maria, né, que começa no momento da crucificação e vai até quando Jesus vai resgatar Maria. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa a descrição, né, de como esse encontro foi. Inclusive, a Maria Antônia perguntou para a gente no programa passado, você vai lembrar, e a gente passou a explicação depois, se Jesus estava... na verdade, ele voltou materializado para Maria. Como é que foi esse episódio? Maria de Magdala, ela vai para Éfeso encontrar Maria de Nazaré. Ela encontra, mas já bem em estágio bem avançado da lepra, né? Estava leprosa, depurando a alma espiritual. Quando, de repente, ela sente uma leveza e se vê caminhando nas praias de Cafarnaum, em espírito. Ela já bela, que era muito bonita quando jovem, leve, sem nenhuma doença. Quando, ao longo assim do mar da Galileia, vê o seu encontro, aquela luz muito forte, e gradativamente vai aumentando, e ela encontra o Rabone, Jesus, o seu mestre. E ele fala para ela, uma palavra muito bonita, né? Maria, já o seu amor superou todas as suas dificuldades, né? Venha ao meu lado, e abraça a Maria de Magdala. Muito bonita. Aliás, muito é bonito. Um exemplo de transformação moral da cristandade. Maria de Magdala saiu do pântano para as luzes celestiais. É, muito bonito, muito bonito. Álvaro, eu queria, nós até já estouramos o tempo aqui, em 2 minutos, mas eu queria, para você fechar, considerações finais, e se você quiser falar um pouco também sobre a cura dentro do Centro Espírita, né? Já que a gente falou das curas de Jesus. E aí pode falar sobre isso e fazer suas considerações finais para depois eu fechar o programa. O Centro Espírita, ele atua na medida do possível, mas a cura sempre acontece quando é permitida pelo alto e a pessoa tem um mérito para isso. Mas acontece, já vi acontecerem curas muito importantes. Mas a maior cura é aquela que Jesus nos trouxe, é a transformação moral. Aliás, o maior milagre de Jesus foi a sua presença entre nós reencarnados, trazendo a Boa Nova a ponto de marcar a nossa civilização antes e depois dele. Esse é o grande milagre. É ele, num grupo pequeno, na Galileia, um grupo humilde, trazer essa revolução moral que repercute até hoje. Se não tem todo o eco suficiente, é pela limitação de nós mesmos. Mas o maior milagre de Jesus é a sua doutrina, capaz de transformar o homem, a superação das suas mazelas morais e se tornar uma pessoa de bem. Agradeço a atenção a todos. Passo a palavra agora para o nosso considerações finais do nosso Sérgio. Muito obrigado, Álvaro. Foi um presente, né, estarmos juntos esse ano. Um ano tão tumultuado para todo mundo. Né? E eu tive esse privilégio de estar aqui com vocês. Fizemos alguns programas e pudemos levar consolo, pudemos levar boas risadas, pudemos levar muito carinho para esse público que está com a gente aí acompanhando. E eu queria fazer uma prece de encerramento, já que amanhã é véspera de Natal. Aliás, amanhã é meu aniversário, tá? Parabéns, Sérgio. Amanhã eu faço 55, e no dia 25 é o aniversário da minha filha Alice. E você foi dia 16, pelo que, 16. Que eu lembro. Então, e o Wilson fez hoje. Hoje. Wilson Garcia está fazendo hoje. É como nós estávamos brincando nos bastidores, estamos próximos de Jesus. Na data. Né? Na data do Natal que a igreja instituiu como sendo a data dele. Só, né? Isso, então, só isso aí, viu, Sérgio? Só esse, só esse aspecto. É, então, nós vamos elevando os pensamentos mais uma vez, como a gente fez tantas e tantas vezes esse ano, que esses pensamentos cheguem até Jesus, que a gente possa, por alguns instantes agora, e quando a gente quiser, relembrar essa passagem, qualquer uma dessas passagens de Jesus diante do Rio Jordão, passeando de barco, indo até as cidades, levando a Boa Nova, que talvez seja o maior presente que nós ganhamos e devemos renovar todos e todos os anos. Natal é a aurora de um novo ano. A aurora, o final de um ano muito difícil, que tenha sido um ano de muitas reflexões, que durante esse ano a gente consiga ter mergulhado para dentro de nós mesmos e a gente tenha conseguido fazer boas reflexões, que o nosso programa tenha auxiliado as pessoas a fazer boas reflexões, que essas reflexões se transformem em ações, não em promessas, mas em ações concretas no ano que vai se iniciar e que nós possamos entregar para Deus e para Jesus, sob a coordenação de Jesus, tudo aquilo que a gente sente que está muito pesado, que está difícil de levar, que está difícil de suportar. Que nós tenhamos como aquela moça que estava ensanguentada, com hemorragias, que nós tenhamos a mesma fé, que busquemos Jesus, que não fisicamente, mas que possamos trazer Jesus para próximo de nós no Natal e que ele fique nos nossos lares, para que a gente o leve lado a lado, caminhando como um companheiro próximo durante toda a nossa trajetória agora e todos os anos da nossa vida. Que esse ano que vai se iniciar seja o melhor ano de toda a nossa trajetória aqui encarnados. Que assim seja. O nosso muito obrigado. Obrigado a você, Álvaro. Um beijo, já que nós não vamos nos ver no Natal. Dia 30 eu estou aqui de novo para fechar o ano, né? Mas eu quero também desejar a você e a sua esposa e depois a família que logo vai se reunir um ótimo Natal, que se renovem os votos de amizade, né? E os votos de amor e as demonstrações de amor e carinho que vocês têm um pelo outro. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Um beijo a todos e bom Natal.